Dr. Gustavo Mori é um renomado médico pediatra e neurologista que atende no Rio de Janeiro, Brasil. Ele trabalha para garantir que suas consultas proporcionem uma vantagem no cuidado, não apenas em termos de cuidar dos pacientes, mas também em termos de economia de tempo e dinheiro. Isso ajudou outros médicos também a se manterem conectados com seus pacientes.